no botecão da esquina. O sol já se pôs, a cerveja tá gelada e a cachaça também. Os fregueses animados, a galera no jogo, mas o cachorro do Zezinho tá criando um rolo. O cavalo do Pedro lá no canto do bar olha pra cena e começa a espravejar. O cachorro avança e o bicho dá coice. A briga no boteco é a maior do bairro sem coice. Se beber ande a cavalo, não vá se meter no meio do barraco. A cerveja pode tá boa, a cachaça é legal, mas briga de bar é sempre um caos total. Sinuca tá pegando fogo, a mesa tremendo, o pessoal tá no jogo. O cavalo relincha, o cachorro late forte. A briga é engraçada, um verdadeiro esporte. O barman se espanta, pega o pano e limpa, mas a confusão continua e a coisa esquenta. O cachorro morde o cavalo e o cavalo dá coice. A briga no boteco tá virando um troço, rapaz, não se force. Se beber ande a cavalo, não vá se meter no meio do barraco. A cerveja pode tá boa, a cachaça é legal, mas briga de bar é sempre um caos total. O fim da noite, quando tudo acalma, o cachorro e o cavalo já se entendem na calma. A galera ri e brinda no boteco também, mas lembre-se, meu amigo, é bom ter um refém. Se beber ande a cavalo, não vá se meter no meio do barraco. A cerveja pode tá boa, a cachaça é legal, mas briga de bar é sempre um caos total. Então levante seu copo, faça um brinde a essa cena. No boteco da esquina, a vida é uma pequena cena. Se o caos se amarra, a confusão é sem igual. Lembre-se sempre com moderação.